meu filho. Vamos lá que vai começar a baixaria. Bora lá, Marlon. Vira, vira, vira, vira, vira bem. É o mega terremoto agitando em Belém.